Controle, boa noite, o Trip 5216. Thank you. bom serviço a todos. Controle Salvador, muito boa noite. Papa Romeu Alfa, Vitor Tango, decolado no perfil da Momo. Para o 200 via Momo, Alfa, Vitor Tango. 9.8, Brunson, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, eu chamei a 613. Ou chamei a 613, boa noite, senhor. Obrigado, bom trabalho. Azul 4438, boa noite. Na PUCA, pode voar a Cajuza, senhora presidente? Gracias.